Comunicado especial do presidente Simon. Ordem executiva. Dita aí. Nome. Página 101. Para. Os mano e as mina de todo mundão. D. O chefe. Simon. Tá digitando? 11 de outubro de 2011. 3 horas e 4 minutos. Esta ordem deve ser destruída imediatamente após a memorização do seu conteúdo. Tenha em mente que qualquer discussão desta com outra pessoa, sob quaisquer circunstâncias, me forçarão a usar o privilégio executivo, como foi definido na 36ª emenda. Sua corte marcial e execução sumária serão o preço da desobediência. Você instruirá o Tenente Coronel Stanley Ford Moretti da Força de Paz para ordenar o disparo de um canhão laser orbital no sentido de erradicar a nação dos filhos das puta cu de porco. Você forjará evidências mostrando que a nação dos filhos das puta cu de porco está preparando um ataque nuclear a Washington. Esta operação terá de ser executada até o alvorecer e não deverá deixar sobreviventes. Lembranças a Helena. Beijo nas crianças.